É o Mike Vitor, intenção de pouso é na 10 ou a 17? 10, até o Mike Vitor. 7, reduza para 210 nós e o número 4 na aproximação, vai ser vetorado pela direita na chegada. Se reduz para 210 como número 4, aguarda a vetoração, Vitor. Já, Israel Leda aberto? Israel Leda, após Leda, Bidev. Israel Leda, Bidev, gente. 0 para Guarulhos. Aqui é a frequência 121 decimal 9, por favor. Perdão, achei que estava nela. 1013. Para 4013, Lima Quilo Zulu. 780, informação de tráfego, posição de 1 hora, 10 milhas com rumo oeste, subindo para o nível 080, é um Cirrus 22. Copa agora distante. Serra Golf. Mike Serra Golf, prossiga. Solicita cancelamento, prossegue nível final 085 no destino. 7, modificado 244, suba para o 085 e quando possível se estimar de pouso. 16648. 16648, copiado. Ok, gente, mantém a posição. Pastor, no 7 está pronto? Autorizado, é, mantém. Hotel Mike Vitor, estação vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite ao curso do localizador. 240, limite ao curso do localizador, hotel Mike Vitor, direita. No 780 está reautorizado 2000 e a final ILS, o ajuste permanece padrão, vai seguir tráfego da Trip Alpha Tango 72. Ok, tá ciente, João. 7800, livre de descida para 290, com o número 2. X-Ray Lima, Foxtrot 121, climb restrict, flight level 330. Eu inclino, flight level 330, 121. Pilão 24, ciente, aguarde 4. Solo Salvador, tá 3144, virou. 3144, autorizado Alfa Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette para Porto Nova. Vitor, Índia, Juliette, Santa Cópia. Tá beleza? Beleza, Godoy. Estou acertando o localizador 35491. 35491, completa a aproximação, torre 18.6, tem o meu posto. 18.6491. Outro grupo vai permanecer aqui. Ah, baixa atitude aqui, fazendo umas fotos por aqui. 7, Oscar Zulu. Polo, aguarde autorização de pouso. Padrão 54. Contact na Recife Center, frequency 125.45 e from label 126.85. Which is 125.45, extremer Fox 121 and if enable 126.85. Bye-bye. Bye. Ocean S 6141, clear 3000 feet, Quinet 1013. Enter 3000, Ocean S 6141. 2394, corta. Prossiga. Só um instantinho, 3144. Seu portão foi modificado para o número 7, ok? Portão 7 agora. 7 para o 7, 3144. Voo no 394, 360 autorizado, Galeão. Conforme rota do plano de voo. Dael Leda, apoia Leda Bidev, apoia Bidev AP November 857, seguro AP Zulu no 6 e após conforme a rota. Controle em 1 no 985542. 120, permanece o localizador como limite até o mais crítico. Bidev, depois AP November 87, AP Zulu no 6. Controle 1198, que responde 5542, gol no 394. Correto, no 394, chamo pronto. Aí, chamarei, gol no 394. Hotel Mike Vitor, desça para 2000 pés e redução para 1970 nós. 2000 pés, reduz para 1970, Vitor. O senhor vai seguir um tráfego que está 8 milhas à sua frente, Boeing 737-800 da Gol. Ah, firma, vai seguir o tráfego a 8 milhas na frente, até o mais vista. Mike, Hotel Mike Vitor, curva esquerda para o localizador, proa 130, informe estabilizado. Esquerda, 130, vai informar estabilizado no localizador, Hotel Mike Vitor. Avoid the airman, fly the Mike Vitor now, Chanel 641. Tem arrival, Chanel 641, number 4, to approach. Roger, roger. Charlie, Charlie. Tota, 9359. Só 9359, Guarulhos, autorizado 380, Adonis 50, decola pista 10 direita da Euleda, após Leda Bidev, o controle em 1 no 9.8 e aciona 5553. Autorizado com a PB? 01. Ok, lift action para ingresso no 7. Onda 10 direita da Euleda Bidev. 198-53. Confirmando, é 5553, chão pronto, puxa o acionamento. Informação, Chanel 6320, boa tarde, identifique chegada Mari, desça para o 050. 050, alguma possibilidade vai TAP? Autorizado, aprovado em TAP. TAP, 6320. Voo 9-4. Autorizado Maceió, nível 350, decolagem pista 10, saída Pucca, transição Zumbi, curva esquerda após decolagem pista 10, 1-9-8-5-5-4-3. Confirma 085, o Eco do Novembro. Autorizado então, Guanabi 085, decola da 17, curva direita. O número pede inicialmente restrito do corredor Axé. Controle 119.8.5524, o Eco do Novembro. Passa até a volta, viu? Por isso, aqui na região de Interlagos, dá uma ascensão até os 800. 2.500? 1.5. Autorizado, o Tasca Zulu. Vou dar uma subida até o 1.5. A hora que estiver disponível aí pra eu fazer aí na região do pedágio, você me dá um toque. Por gentileza. É que o tráfego que vai decolar já tá correndo a pista na saída Pucca. Não, aqueles 4.000 que eu pedi pra você. Que a hora que você achar disponível, você me dá um toque. Eu dou uma corrida aí pra fazer as fotos aí. Rapidinho no pedágio, acho que é 2-3 passagens. Certo. Estabilizado no IDS 190, até o Mike Victor. Até o Mike Victor, completa final, torre 18-6, até o meu posto. 18-6, bom trabalho, Victor. O Chanel 4-1, clear 2-times, report on localizer. Echo you back, run on localizer course, 6741. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor, Índia, Juliette. Vitor Índia Juliette, centro da decolagem, 1 no mil pés no Axé, informe no Farol da Barra. 1 no mil no Axé, reportar a Farol da Barra, Júlio. Bom, 1 no 3. Negativo, no 333, Congonhas autorizado 360, conforme a rota do plano de voo. Da Euleda Bridge, com curva direita no 0. Após Bridge, após Zulu no meio e após conforme a rota apresentada no plano. Controle em 119.8 e 5562. Era a negativo, nível 360. Chame pronto para posicionamento no 333. Salvador Departure, good afternoon, go 1806, climbing Puka Aracaju Departure, passing 3000 to 1900. Go 1806, with a contact on the Departure, climb level 190 on Puka Departure. Roger, 1900, 1806. 6, transpondo 5506, aviante Mercedes 1. Estamos confirmando o 1 no 98, o controle, chame pronto, posicionamento. 108, meia, sai da jogo. Prova, tá 3805, ponte 08, puxa o equipamento. Portão 8, livre, chame táxi. Isso, chama na táxi, tá 3805. M6320, está autorizado a descida para 2000 pés, livre ILS, o ajuste padrão, informe no localizador. Informa lá, 6320. É o Mike Victor, livre o pouso, vento 120 graus, 110 mais. Livre pouso, hotel, Mike Victor. Quantas milhas vai, o pedágio fica do, de Salvador? Eu tô a 7,5 milhas. É nesse setor aí que só vai subir pra 3000? Ah, na cabeceira da 28 praticamente. Way 10. Roger, continue approach and stand by for clearance, 6141. Stand by for clearance, 6141. Colagem. A pedagem fica mais ou menos na através da cabeceira 28. FIP 5489, toca. 94-5489. Conquista autorizado 200 direto, decola no 0 direito, agora levar o direto, 1198-5563. Autorizado 200 para resultado de conquista, direto, decola da 10, curva direita, controle 198, confirma a saída. Vou levar o direto. Levar o direto 5489. Afirmativo, tem que chamar pronto o posicionamento. Autorizado 924, 826 no ponto de espera, 1003 no ajuste. Pista 3805, 178 a bordo, 4 horas e 10, até no Galeão. Galeão, 4 e 10, você não copiou o PLB, confirme. 178. Autorizado até o ponto 010, ajuste 1013 e a torre 186. Táxi via Pátio e Índia, Pista 3805. Pista 3805, obrigado, bom dia, bom trabalho. Paulo, boa tarde, Rafa Romeu, hotel Mike Victor, livrou na Eco. O destino é Pátio 3, hotel Mike Victor. Ativo Aero Starter. Aero está quente, ingresse da mesma forma, ingresse naquilo, pátio 3, e reporte na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1. Afirmou, ingresse naquilo até o pátio 3 e reporte do pátio 3 para ingressar no pátio 1, ou até mais ninguém. O gol no 780 vai manter antes da Juliette e o portão 5 ainda será liberado, ok? Aguarde o instante antes da Juliette. Ok, vai manter antes da Juliette até desocupar o 05, gol no 780. Decolagem inicialmente para o sul litoral, aguardando para prosseguir o CAP em coordenação com o controle. Vento 130 graus, 109, informe para o sul. Vira novamente para o TRIP 5489. TRIP 5489 vai fazer goleval direto, conquista. Decola da 10 direita, goleval direto. Goleval direto. Pensamento, curva direita, proa 230, seu limite é o curso do localizador. direita 230, limitado pelo curso localizador, Lima Quilos do Lobo. Go 1806, contact now Recife Center, frequency 125.45. We'll call Recife Center on 125.45, go 1806. Aguarde só um instante. No pátio da compura do farol de Itapuã, a intenção é prosseguir para o CAB. Contate via litoral, Guardinha 07, informe visual com o CAB. Ativo. Runway the gate. Chanel 6141 report you before Juliet taxi. I call you back friend, before Juliet taxi, Chanel 6141. Euro 780, ingressa pátio 1, posição agora número 2, está autorizado até a 2. Linha de ingresso na posição 02, confirma? Afirmativo, posição 2 está livre. Ok, 02, ingressa no pátio 1, 780. Dá o Chanel na final de Juliet. Bem, se o guardião vai prosseguir sem interferir. Lima Quilos do Lobo, desça para 2 mil pés de Lima Quilos do Lobo. Para 2 mil pés de Lima Quilos do Lobo. No tráfego retaguarda. Em mais 30 segundos eu libero o senhor. Na escuta 3, né, Leão? Para ele, Elcio. Aguarda no pé. Aquilo do louco, curva esquerda para o localizador, proa 140. Esquerda 140 para o localizador, Lima Aquilo do Louco. O tráfego vai passar a retaguarda agora, logo após a lista, puxa. Após o tráfego a retaguarda, está autorizado para o desacatamento 361. Abjante 67 de Ozão, pronto para o posto de isolamento na posição número metros. 12. Autorizado, chega o táxi. Posto de isolamento 67 de Ozão. Está pronto, o 3205? Delegação. É, posto pronto. 924 decola 00, 600, controle de 9 decimal 8. Sua frente no litoral é um helicóptero que está mantendo 1.500 pés. CF. Foi o 1.600, cópia. 2.05, pronto. Estou já na linha de decolagem, altura 2.0 graus, 1.2, nós 3.805. Decolando, ficando a 0, está 3.805. Torre 1.18, decimal 6, tem o meu posto. 8.6, até daqui a pouco. Lima Quilos Zulu livre e ele é sem forma do localizador. Informa, não, Lima Quilos Zulu. Zero controle 1198 e o 5544 já puxa a minha posição 1. Firma, tá pronto? Pronto, puxa a posição 1. Tá livre na 1, chame táxi. Chamar a táxi, vou 600. São Salvador, vou 1394 no 509 para pushback e acionamento. O 394 quente, aguarde para puxa acionamento, eu estou sempre puxando aí na reta agora. Aguardando, voo no 394. Salvador, já tem 6441. Hotel Mike Vida, autorizado cruzamento até o estado. Segurando, já tem 6441. Lima Davis, stand by 2841 no Chanel 6141. I have to wait at present position until that the aircraft on the gate number 1 and start pushback. Negative. Your position will be 1-3, okay? But there is a traffic on pushback in position 10 and gate 6-2. It's okay. recebo uma informação do modo Charlie. No, nosso volume, escuta? Ainda não recebo, só altimetria. Vou fazer o teste novamente pra você. Pede. Sim ou não, né? Então aguarde para iniciar o push, ok? Tem um tanque já deve iniciar ataque, ok? Aguarde para o seu pushback. Tá, a gente tá só aguardando aqui, o Fink parece ficar emperrado. Primativo, agora só um instante então pra iniciar. Sim, tá aguardando, né? Certo. Contato radar de decolagem, suba para o nível 085 visual no litoral. Centena 085 via litoral, novembro. Repouso, 120 graus, 109. Repouso, 6320. Zulu. Lima, aquilo Zulu, chame torre 18,6 até o Mobozo. Obrigado. Cola 03 com torre 198. 198, boa. Cita ataque. 3061, tá livre até através do portão 5. Reporte no través para prosseguir táxi seguindo o tráfego da Lua que está efetuando o pushback. Autorizar o táxi até o través do 5-3661. Aguarde o telefone de pouso. Lima Kilo Zulu. Tasca Zulu, controle. Zulu na escuta do controle. O senhor vai fazer a foto a 3 mil pés ou pode ser a 4 mil pés? Pode fazer a 3 mil, acho que vai. 3 mil, então, a torre, em coordenação com a torre, tu vai ficar na área de Lauro de Freitas, ainda mantendo 1.500, e vai prosseguir com a torre para fazer a foto. Positivo, eu vou permanecer aqui em Interlagos ainda, vou estar fazendo algumas fotos aqui em Interlagos, depois eu estou coordenando com a torre na hora que der. Qual estimado? Foi estimado mais uns 30 minutos por aqui. Tá, então, Tasca Zulu. Então, quando o senhor for prosseguir para a cabeceira 28, entre em contato com o controle. Ok, chamará vocês e coordenar depois com a coisa. Obrigado. Pouso em Guanabí. Tá estimando para os 40 da próxima, senhor. 1740, copiado. Faltam 5 aguardas, 1-3-3-3. Controle Recife, boa tarde. Controle Salvador, Sérgio, boa tarde. Estou batendo também, informação mais. Passando 210 para 150, foi demais. Boa tarde, Azul 41-16. Identifique chegada a Mari, desça para o 050. Identifique Mari 050, 416. Gol no 924, voe direto Aracaju e chame Recife 12545, alternado 12685. Voe direto Aracaju, Recife. As frequências 12545 e alternado 12685. 12645, Aracaju, obrigado. Pastor 17, 9 milhas para Coral, serviço está encerrado, mantenha uma centena, chame Léo na frequência 1201. Léo 201, pastor 17. Para o táxi Gol 600, tem 170 bordo, alternando Maceió 2:37. 400, precisando 270, inscrito 60, informação Mike, 2 Júlio. Boa tarde, 5400 da Trip, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Motor de Salvador, Trip 5400. Boa tarde, Trip 5400, identifique, chegada Mari, desça para o 060. 060 da Mari. Início do seu push. Ciente, chamada táxi. Tan 3661, prossegue no táxi. Afirmativo, via Índia para o ponto de espera também. Índia, ponto de espera, Tan 3661. A 320 vai aguardar ainda, ingresso no pátio, o portão será o 62 e vai ser liberado agora. Ok, ciente, 6320. No solo gol na 394, tem uma previsão para o nosso suspect? No 394, está livre, puxa, me taca. Obrigado. Bruno 394, coordenando com a equipe de solo, o tráfego do Xené vai estacionar aí na posição remota 3, ok? Salvador, para passar no Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, prossiga. Está livre em frente, Quilo, parte 3, está autorizado, Lima Quilo Zulu. Táxi. 9359, 158, 4 horas, Galeão. Ativo, TAN 9359. Observe o avião ingressando no pátio, após o avião que está livre. Táxi via pátio, Índia, de ponto de espera de 8613. Ok, pátio e Lima, lá no ponto de espera, vai chamar a torre. No 183. No 935. Confirmando o pátio, Índia. Índia, pode ser. Alô, Salvador, boa tarde. Papai Romeu, Mike 77, centro da informação November, nível 280 para Galeão. Papai Vitor Direito, é lá no instante. Tá dando Mike 77. Bruno 333, coordena equipe de solo, vai passar um TAN retaguarda. Após o tráfego da TAN, está autorizado o seu pushback. Após o tráfego da TAN, o autorizado pushback, Bruno 333. 325. Bruno 805, Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Azul 41, 16, livre ILS, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão. Autorizado ILS, 2 mil pés, 2013, padrão no meio. Tá 3835, controle Salvador. Controle, é o 1600. 600 decorou os 11, controle de alarme de cima 8. Obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1600, cruza 3 mil pés. Boa tarde, Gol 1600, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. PUCA 370, muito obrigado, 1600. Uno, autonomia 0325, alterna Recife. Três, dois, cinco. Gente, observe o Gol puxando. No 5, após o Gol tá livre até o ponto de espera, via Pátio Índia, 186-1013. Tá, gente, então após o Gol, Índia, 186-1013, objeto 67, 21, obrigado, muito obrigado. Salvador, Gol no 394, POB 189, autonomia 3 horas e 47, alterna Campinas, pronto para cá. 94 vai seguir. O 394 vai seguir o 737 da Web, o ponto espera 186, 1013 é o ajuste.